Pesada a decolagem, rumo a 37, pistão no zero, vento no 5 zero graus, 1 a 0 nós, ajuste no 0 nós. Pesada do zero, do 8, livre decolagem. Controle Salvador, boa noite, é o Romba 37. Romba 37, constato radar na decolagem, sobrevindo saída Conde para o nível de voo 090. E ascensão para o 090 via Conde. Lima 45, prossiga a torre. Zero, dois, três, dois, três. Salvador Natal autorizado. Nível 090, WISP 33, decola pistonal 0, curva à esquerda, saída Fonde, controle 120.8, transponder 5430. Decolagem no pátio militar, está autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi, 145. Controle Salvador, Romba 37, atinge e mantém o nível 090. Cliente, confere o Romba 37, mantém o nível de voo 090. O Romba 37, se quanto possível, dou direto para Natal. Guarde. Controle, San Mike, Antioquia, na Ponte Móvel. Prossiga. Olha, se passou a ligação de reboque da Ponte 9 para a remota 14, já contactado com a Israel. É o Mike Romeo Oscar, é isso? Yankee Oscar. Yankee Oscar. Qual é a, confirma a posição? 09 para 14. Parte principal. Positivo. Prezado, início, chama no terra. Obrigado. Salvador, boa noite, 23170, informação Charlie, cruza 230. 23170, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada com MED 1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 018. Sim, 050 com 018, 23170. Autorizado, chame na taxa Soyozel, o rumo para 5. Setores adjacentes e o centro aqui. Estamos no aguardo da resposta do controle Aracaju, rumba 37. Salvador, rumba 45, na Taxi Hotel. Está o tamanho da pista está presente até o final do tempo? Ok, a partir da Taxi Hotel são 1.803 metros, o rumba 45. Rumba 45 ciente, está com a espera pronta com condições de elementos de decolagem a partir da Taxi Hotel. Gente, autorizado, alinhar e decolar a partir da interseção, vento 15 graus, 1 0 1. Alô, Mike Yankee Oscar retificando, parqueado na posição número 1-2-12 da remota. Bom dia, obrigado. Ei, Felipe, bom dia. Rumba 37, afirmo. Passa a posição Conde, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 090. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chame o controle Aracaju, cara. 45 ciente. Código transponder acionado 5430. Chamará o controle na 128, decimal 30. 20, decimal 8. 20, decimal 8. Salvador, boa noite, é o rumba 45, decolado do Salvador, ao 5-1, rumba Natal. Rumba 45, contato radar na decolagem, via saída Conde, subir e manter nível de voo 090. Rumba 45, na saída Conde, subir e manterá 910, ACL 090. Salvador, bom dia, o gol 7491. Gol 7491, prossigo. da informação, Charlie solicita autorização de tráfego salva desejo. Salvo Azul, 7491, autorizado Salvador Ezeiza, nível 360. Veio a rota do som de voo, decola pista 90. Primeira curva à direita. Saída Arboruno, transição Elefa. Controle 120.8, transponder 5437. Poderia só confirmar a saída? Saída Arboruno, transição Elefa. Autorizado, nível 360, Parezeza, conforme a rota, decola da 1-0 na Arboruno, transição Elefa, curva direita, transponder 5437 e o controle Salvador 1208, logou 7491. Portão 10, está correto, já entrando para a perspectiva. Fica amarelo, obrigado. Azul, Alfa, Quebec, Lima. Azul, Alfa, Quebec, Lima, possível. Pode ser autorização para gêmeos motores, a disposição 4, Romeu, 4 e 3, já coordenado com a Intaera. Ok, ciente. Estou ciente do giro, chame no pé. Ok, reportarei. Uno 70, via chegada Bomer de Uno, desça para 2.000 pés, ajuste 1097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, repassabilizado. TSS via até 2.000 pés, estabilizado com 1097. Salvador, Boa Azul 6908, 220, Alfim. Azul 6908, via chegada Boa Média 1, nos deixa para o nível de voo 050, ajuste no 097. Desce via Boa Média 1, 050, 17, 6908, Azul. Gol 7491, autorizado. Se tiver acionamento, pronto para táxi. Chamará para o táxi do 7491. Para Aracaju. Sam 3170 está estabilizado, missão 0. Sam 3170, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Chamar Salvador, a Torre 1995, 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o TAM 3170 está estabilizado, LS na 0. TAM 70, ajuste altímetro na 017, autorizado pouso, pistão na 0. O vento no 50 graus, 09, nós. Seguinte, TAM 3170, livre pouso. Romeo Gol 7491, pronto para o táxi. Ou 7491, não poderia confirmar pessoas a bordo, alternativa autonomia, por gentileza? 97 pessoas a bordo, 7 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos. O Gol 7491, autorizado táxi Patiúna, táxi para Índia, reportando pronto, ponto espera, pitou no zero. Hoje o chute, meto no 0-1-7. 1-0-1-7, via Pátio Índia, reporta pronto, 1-0, 7491. Salvador, boa noite, TAM 3520, passo 250, informação alta. TAM 3520, boa noite, via chegada voo Mediuno, desça até o nível de voo 080, ajuste 10017. Céu 080, 1017, sua cidade vai estar. 520. Estar 3520. Azul 6908, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 097, autorizado, final do procedimento ILS excluída, pistão no 0, responsabilizado. Desça para 2017, devido às restrições, autorizado, final excluído no 0, responsabilizado, Azul 6908. Correu Gol 7491, pronto no ponto de espera da Nogar. Gol 7491, autorizado a linha e decolar pistão 10, vento 150 graus, 1-1 nós. Livre alinhar e decolar da pista 10, Gol 7491. Então 3170, ingresso a Juliette, posição 09, parte 1. Parte 1, então para o 09 e a Juliette, então 3170. 7491 na decolada 09, pro controle Salvador 120, decimal 8. 208, pá. Controle Salvador, boa noite, o 7491. Gol 7491, boa noite, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submantenha nível de voo 360. Cola via Arbor 1 para o 360, 7491. Poderia voar a proa de Alepa? Gol 7491 autorizado, direto Alepa. Na proa de Alepa, 7491, muito grato, senhorita. Estabilizado, Azul 6908. Azul 6908, complete novo procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador 1895, 6908, da Azul, uma boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado. Céu 3520, autorizado descer para 4 mil pés em instruções, permaneça ajuste. Salvador, boa noite, Azul 6908, tá na final 10, tá visão. O Azul 6908, autorizado por posição no 0, o vento no 60 graus, 09 nós, 2 de centímetro no 0, no 7. 17, livre pouso no 0, 6908. Onda 45. 65 milhas, nordeste do VOL Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Onda 45, grato, chamará controle Maceió, 120, decimal 3. Aracaju, controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chamará controle Aracaju, 120, decimal 3. Afirmativo, Gol 7491, no chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 135.3. 260353, o Gol 7491, boa noite. Boa noite, bom gol. Dan 3520, após ETAP e Voiduna, desçam para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento TLS X-Ray, da pista na 0, reporte estabilizado. ETAP, Duna, 1017, desce para 2.000, autorizado TLS, reporte estabilizado. Meia 908, solo Zulu 6, libera a direita, prossegue táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 6908. estabilizado, está 3520. Está 3520, complete no procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite, bom pouso. Então, 3520, ajuste na 017, autorizado pouso, pistão na 0, o vento na 70 graus, 08 nós. Cinco dois zero, solo 25, libera direita, procede Alfa, Juliette, posição 1-0, parte 1.